defendem, se possível, a adoção de crianças por casais homossexuais. Eu acho que é uma grande realização para o casal, eu acho que é uma grande prova de amor, de renúncia, e eles, como são muito vigiados, normalmente, diz Américo Domingos Nunes Filho, eles são extremamente zelosos com os filhos, são melhores muitas vezes do que os pais heterossexuais. E no lançamento do livro, eu não lembro agora o ano do livro que ele lançou, já havia o número de cerca de 2 milhões de crianças adotadas por casais homossexuais só nos Estados Unidos da América. 2 milhões de crianças. Então é um tema aqui que queremos colocar para reflexão. Não estamos aqui para dizer o que é certo, o que é errado, mas tão somente a nossa opinião, que pode até mudar em outro momento. Kardec não se pronunciou porque naquele tempo não havia esse tipo de demanda, de questionamento. Porque a autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec. Vamos ver também outras perguntas aqui. Causa da homossexualidade a gente já falou. Tratamentos espirituais para a homossexualidade. Antes a pessoa pergunta aqui, o que representa os filmes eróticos para a doutrina espírita? Que consequências traz para o indivíduo? Fale um pouco mais sobre frequentar um motel por pessoas casadas. Motéis nós já falamos, né? Podemos frequentar se estamos bem, tranquilos, solteiros. Vamos para um hotel, que às vezes é muito mais confortável, muito mais bonito. Me colocaram lá no Aquarius. E eu estou igual a André Luiz Peixinho, porque o Chico Leite perguntou, Peixinho, você está feliz, o hotel é bom? Ele disse, ah, rapaz, o Peixinho está muito feliz, porque finalmente está dentro do aquário. Então vamos frequentar hotéis, que ainda tem um café da manhã maravilhoso. Por que não? Uma praia. Aquela diferença, a novidade, nós precisamos dessa novidade para manter acesa a chama da paixão, não é? Então vamos frequentar hotéis, com H é preferência aos motéis. E aqui a pessoa pergunta a questão das... Antes eu queria falar um pouquinho, para que eu não esqueça, dos vícios. E Alberto Almeida chama a atenção que veio, por exemplo, numa boate em que ele foi visitar para, na verdade, acompanhar a sua enteada mais velha. Aliás, na adoção, uma coisa muito linda, ele já descobriu pela regressão que dois dos seus enteados foram filhos seus na vida passada. Ele tem 4 enteados. E ele foi visitar a boate, aquele som frenético, aquela música muito difícil, né? É só tum-tá, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Depois muda para tá, tum-tá, tum-tá, tum. Aquela escuridão, aquele gelo seco, aquela bebida. E ele viu aquela aglomeração no bar, estavam os jovens.